Hoje é dia 6 de setembro, meu Deus, de 2015. Nós vamos crescer juntos aqui com a palavra bem simples. Eu quero mostrar a vocês no livro de 2 Coríntios, na carta de Paulo, 2 carta de Paulo aos Coríntios. Você já vai orando aí pela saúde do seu pastor. Eu sou muito saudável, né? Mas de vez em quando uma gripezinha chega assim, mas logo ela vai embora em nome de Jesus. Amém? E a gripe não vai embora se você não disser amém. 2 Coríntios, capítulo 6. Amém, amados? Como é bom estarmos juntos, não é verdade? Diz assim, versículo 1. E nós, como cooperadores de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Porque, diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que isso é o momento propício. Que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Amém, irmãos? 3, 2 Coríntios 6, 3. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas, em açoites, prisões e tumultos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns, em pureza, conhecimento, paciência e bondade no Espírito Santo e no amor sincero, na palavra da verdade e no poder de Deus, com as armas da justiça, tanto no ataque quanto na defesa, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo verdadeiros, como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando como quem está prestes a morrer, mas eis que vivemos, torturados, mas não mortos, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Amém? Deus, toma nosso coração. Sua palavra é tão clara e rica. Cabe a nós nos rendermos a ela. Que teu Espírito Santo, Senhor, venha iluminar nosso entendimento. Para que nós, mais do que ouvir a palavra, nós venhamos a consumi-la. Assim como uma fruta que nós comemos, e depois de algumas horas, depois de poucos dias, ela se torna parte de nós. E nós, parte dela, assim seja a tua palavra em nós. Que ela seja tão entranhada em nós, que nós possamos nos perceber vivendo a tua palavra, nos perceber falando a tua palavra, nos perceber guiados pela tua palavra. Faz isso conosco, Senhor. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Amém, meus queridos. Irmãos, Paulo estava aqui diante de uma situação muito delicada. Porque chegou a informação aos coríntios que Paulo, ele não era exatamente aquele padrão de homem de Deus que a igreja dos coríntios espera. No meio dos coríntios tinham irmãos eminentes, proeminentes. Tinha um irmão chamado Apolo, que ele pregava muito bem, tinha um bom porte. Tinha aqueles irmãos que eram mais anônimos, mas muito piedosos, muito cuidadosos. Você tinha uma igreja que era muito mista e eclética, e que tinha alguns que tinham mais eminência. E quando eles falavam para comparar Paulo com eles, muitas vezes Paulo era colocado como último deles. Imagina uma conversa dos coríntios dizendo, isso não está na Bíblia, ok? Só a imaginação minha. Então não tome por algo, né, bíblico, tá? Só uma ilustração. A conversa dele. Vocês viram como Paulo chegou? Quem Paulo das cartas é das cartas. Aquele que escreve para a Odisseia, para Éfeso. que ele escreveu a carta para a gente, ele exige demais. Ele chegou aqui, nem tinha uma veste mais bonita. Ele veio para o culto, mas até que ele abrisse a boca, ninguém sabia que ele era Paulo. Eu lembro que uma vez eu estava num congresso em Salvador, e uma das pessoas que ministrou a palavra era Nídia Soares. A gente sabe que é uma mulher de Deus, grande em sua simplicidade. E ela chegou, e ela estava com jeans, com a camisetinha básica assim, cabelo amarrado. E ela não é alta, né? E aí ela chegou, porque ela ia pregar, ela estava lá em cima no altar, sentada com os irmãos. E aí, de repente, o pastor falou: estamos conosco aqui, irmã, ministra para nós, a Nídia Soares. Aí, essa irmã, presumo eu, a irmã em Cristo, ela disse assim: é essa? Essa aí é a Nídia? Então, eu vim aqui para isso? Mas quando ela abriu a boca, a gente pode perceber sair aquilo que ela consome, que a palavra é a vida de Deus. Irmãos, quantas vezes olham para nós e nos veem como menos que mais um? Quantas vezes na família, no trabalho, nós somos só mais um e só alguém que ninguém dá muita importância? Quero falar para vocês hoje um pouquinho sobre a excelência do anonimato. Amém? Repita para quem está do seu lado aí, a excelência do anonimato. A excelência do anonimato. As mulheres digam: a excelência do anonimato. Os homens: a excelência. Agora a revanche das mulheres. Todos nós: a excelência do anonimato. Pastor Poyon Chu, pastor da maior igreja do mundo na Coreia, que eu vou lá, se Deus quiser, visitá-los, amém ou não? Ele é um cara muito simples, ele é um homem de Deus, eu amo ouvir as pregações dele, amo ler os livros dele. Um detalhe outro de doutrina que a gente não pensa igual, mas quer dizer que a gente está certo em tudo, né? Vamos aprender com quem tem mais tempo aí de caminhar. E ele tem um culto, um dos muitos cultos que ele tem na igreja dele, a igreja dele, na igreja do Senhor que ele pastoreia. Hoje ele já é pastor emérito, já passou para outro pastor. Ele só é um pastor de honra. A igreja Yodofu Gospel, ela tem quase 1 milhão de pessoas distribuídas pela Coreia, imagine. Na sede mesmo tem 500, 600 mil pessoas. E são pessoas discipuladas, são pessoas, são acompanhadas. E eles têm igreja nas casas. E tem um dos cultos lá, que é um culto que ele para orar por cura. E é interessante porque as pessoas vão de maca, a ambulância para na porta. E o governo respeita muito a igreja, porque quando se vai pensar em falar de saúde, serviço social, o governo chama o Ministério de Ação Social da igreja para aconselhá-los como fazem saúde. Então, é uma igreja que tem uma autoridade pelo bom trabalho que faz. E aí, para a ambulância na porta, o povo sai de maca, de muleta, e vai para o culto pedir a Deus para ser curado. E ele começou a fazer uma coisa interessante, e, claro, tem muitos anos isso. Ele escolhia o diácono mais anônimo, o diácono mais assim, que ninguém conhecia, uma função assim mais anônima na igreja, e na hora da oração por cura, ele botava esse diácono para orar, esses diáconos. Por quê? Pela intenção dele: mostrar às pessoas que não era ele que fazia os milagres, mas o Deus que estava sendo cultuado ali, o Senhor, pela oração e fé da igreja, estava agindo e curando aquelas pessoas. Por que que o holofote, por que que a fama nos atrai tanto? Porque nós somos habituados a achar que as pessoas famosas não têm problema. Os pastores famosos nunca brigam com suas esposas. Eles têm carrões, eles moram em lugares bons. Nada contra eles terem uma vida confortável. Mas há um estereótipo de que quem é famoso tem uma vida perfeita. Quem é eminente tem uma vida perfeita. Quem tem tantos seguidores na rede social é melhor em alguma coisa. Uma vez um irmão nosso, chamado Alisson, ele de vez em quando fala umas coisas assim num grupo do WhatsApp bem forte e edificante. E ele disse assim para mim, conversando: ainda bem que nós não nos conhecemos totalmente. Porque se nós nos conhecêssemos totalmente, poucos conseguiriam se relacionar uns com os outros. E o problema é que, na caminhada da fé, muitas vezes nós começamos a aprender como disfarçar os pecados, como disfarçar alguns vícios, como disfarçar alguns comportamentos, para que nós possamos ser aceitos pela igreja. Então nós vamos para o médico e sentamos com ele e dizemos assim, o médico fala, como você está? Eu estou ótimo. E você veio aqui fazer o quê? Fazer um check-up de rotina, sabe como é, doutor? Aí o médico fala, ok, então vou te passar aqui uns exames e você vai. Só que o médico é o médico, bem aqueles médico mesmo, em vocação, diz, não está seu sono? Ele não está ótimo. E você consome bebida alcoólica? Não, jamais, só abstêmico, não bebo. E gordura você come? Não. E açúcar? Não. Só que no meio dessa conversa ele começa a tossir, ele coloca a mão à boca com lenço e tosse. E quando ele abaixa o lenço, tinha uma borra de sangue. O médico diz, e sangue? Ah, não, isso deve ter sido a força que eu tossi. Só que ele já estava com tumor há muitos anos. E estava botando um pedaço para fora do pulmão já há alguns meses. Mas ele ia para o médico mostrar o quanto bem ele estava. Às vezes a gente faz assim na igreja. Ao invés de a gente ir para um lugar que vai melhorar a gente, que vai curar a gente, que vai tratar a gente vai mostrar o quão bom nós não somos. E deixamos de experimentar o quão bom Deus é. Porque deixa eu dizer uma coisa para você. A palavra de Deus diz que quem é pobre de espírito, Mateus 5, por favor. Mateus 5, 3. Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os humildes, porque herdarão a terra. Na verdade, a melhor tradução seria mansos. Bem-aventurados os que têm fome e sede. Bem-aventurados os misericordiosos. Bem-aventurados os limpos. Bem-aventurados os pacificadores. Bem-aventurados os que têm sede e fome de justiça. E aí alguns traduzem, não, bem-aventurados os humildes em espírito, porque deles é o reino dos céus. Coisa nenhuma. É bem-aventurados os pobres em espírito, os necessitados, os que consideram-se precisados de Deus. A palavra de Deus diz que a soberba precede a ruína. Qual o valor do anonimato, então? Primeiro eu queria dizer para você que as maiores igrejas do mundo, que fazem mais repercussão no mundo espiritual, são governadas e são orientadas por homens anônimos. A igreja na China, por exemplo, estima-se que a igreja na China tem de 50 a 150 milhões de pessoas. E, só que não tem uma estrela. Quando faz um congresso e quer saber sobre a missão na China, geralmente se chama um missionário ocidental que foi para a China para falar de como é a missão lá. Porque você não acha, não tem uma eminência, não tem um grande pastor na China. Porque até porque no dia que tiver eles matam o comunismo. Para que então fazer uma grande obra se eu não tiver um grande nome? Porque, irmãos, o Evangelho, ele tem pessoas eminentes. Mas o grande trabalho do Evangelho não é feito por famosos, é feito por fiéis. Amém? E você diz assim, mas e vale a pena isso? Vamos ver um pouquinho aqui na Bíblia o que a palavra de Deus nos diz. E nós, como cooperadoras de Deus, vos exortamos a não acolher a graça de Deus de forma inútil. Porque diz o Senhor, eu te ouvi no tempo oportuno e te socorri no dia da salvação. Com certeza vos afirmo que esse é o momento propício. Agora é o dia da salvação. Às vezes a gente entende a graça errado e acha que a graça deve ser usada para amanhã. Então Deus é um Deus bom. Eu vou me render a Ele amanhã. Então Deus é um Deus bom. Daqui a um mês eu vou ser um crente melhor. Não, Deus é um Deus bom. Quando eu ficar mais velho, eu prometo que eu vou ser uma pessoa mais fiel a Deus. Não, Deus é um Deus bom. Quando eu casar, eu vou ser uma pessoa maravilhosa. Ele fala assim, não desperdice a graça. A graça é para usar hoje. Não é que nem jejum. Ou, perdão, não é que nem dieta. Que é sempre melhor segunda-feira. A graça é para ser usada hoje. Hoje você ouvindo essa palavra aqui, Deus pode transformar a sua vida, amém? Hoje eu quero aplicar alguns princípios de Deus na minha vida. Não quero deixar a graça para amanhã. 3. Não damos motivo de escândalo em atitude alguma, a fim de que nosso ministério não seja achado em falta. Nós lemos outro texto de Coríntios, na hora da oferta, onde Paulo faz questão de dizer, versículo 20 do capítulo 8, Nosso cuidado é evitar que alguém nos acuse em relação ao modo de administrar essa generosa oferta, pois estamos empregando todo o zelo necessário para fazer o que é correto, não somente aos olhos do Senhor, mas também aos olhos dos homens. Sim, a igreja tem que ter cuidado com o que mostra a sua conduta. Uma líder aqui da cidade, de uma igreja, ela postou uma coisa no Facebook e disse: "Oh Deus, amadurece a minha irmã, Senhor." Ela disse: "Temos que fazer barulho mesmo, porque as pessoas do mundo fazem barulho e a gente tem que incomodar mesmo, se o vizinho achar ruim." Irmãos, eu não vou tomar a irmã por essa parte, ok? Ela deve ter muitas virtudes. Mas é uma coisa para você: não é assim que a gente mostra o poder de Deus, com um defeito. Amém? Sim, a gente tem que ter um conduto diferenciado para que haja uma credibilidade naquilo que nós falamos. Aí você fala: "Mas a palavra de Deus é que tem poder." Amém, a palavra de Deus tem poder. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas a pessoa vai falar: "Que poder a palavra de Deus tem na sua vida? O que é que ela fez com você? Que me garante que você não é mais um, está falando uma bobagem, uma seita nova aí?" Aí você diz: "É, pastor, então para mim está difícil, porque eu nem tenho o carro do ano, eu nem tenho a casa própria, eu nem tenho roupa de grife. Como é então que eu vou mostrar o poder de Deus na minha vida?" Quer dizer uma coisa para você: é muito mais fácil você mostrar o poder de Deus na sua vida quando você tem menos e é generoso no seu menos. Quem foi que mostrou o poder de Deus na vida dela na hora daquele ofertório, quando chegou o gasofilácio e depositou o que tinha? Foram os que tocavam o sofá antes de tocar, trazer a oferta para todo mundo ver? Não, foi aquela que trouxe o pouco que ela tinha. O que é mais tocante? Um irmão pode ter muito dinheiro e chamar um outro irmão e dizer: "Faça o mercado para eu pagar para você." Isso é lindo, glória a Deus, que sejamos assim, amém, irmão? Mas é muito mais forte quando o irmão diz assim: "Olha, eu tenho pouco, mas nunca..." Eu aprendi isso com a minha avó: nunca o pouco que eu tenho chega a ser tão pouco que não seria suficiente para dividir com quem precisa mais. Irmãos, isso toca mais. Isso demonstra mais. Amém? Então, por que ser anônimo? Você não deve buscar ser estrela, você ou aparecer. A Bíblia, em momento algum, sugere que você busque ser anônimo, ser famoso. Ao contrário, o que a Bíblia sugere e indica, ensina, é que você busque ser anônimo. A palavra de Deus diz que quando você dá, quando você socorre alguém que está em necessidade, uma mão não saiba o que a outra fez, não é assim que a Bíblia diz? Amém ou não? É verdade que a Bíblia também diz: "Para que vejam suas boas obras e glorifique ao Pai." Mas me parece que é o próprio Deus que providencia que as suas boas obras sejam feitas. Quando são boas obras, que a sua intuição é que Ele seja glorificado. Que é o que diz: "Para que vejam suas boas obras e glorifiquem ao Pai." Amém, amados? Preste bastante atenção. Seu pastor está gripadinho, que seja a empolgação do Espírito Santo que faça você ficar acordado aí. Amém ou não? Olha só, versículo 4. "Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as maneiras, em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas." Ah, eu achava que o crente não passava sofrimento, nem privação, nem tristeza. Claro que passa. Não foi isso que eu aprendi. Eu aprendi que eu parava de sofrer. Como é isso? Então, que vale a pena ser servo de Deus? Irmão, agora tem uma coisa simples para te falar. Deus, Ele nunca prometeu que você não vai sofrer. O que Ele prometeu é que você vai sofrer por uma causa. O que Ele prometeu é que você não vai sofrer sozinho. O que Ele prometeu é que o seu sofrimento um dia acaba. Amém ou não? Já no mundo é diferente. Você não tem causa. Você pode até ter pouco sofrimento, mas um dia a sua alegria acaba eternamente. Meu pai costuma dizer o seguinte: o diabo, ele dá para depois tomar de vez. Deus tira um pouco para depois dar eternamente. Amém, irmão? Amém ou não? Então, Paulo diz assim: olha, eu sei não ter e sei ter. A gente às vezes não sabe ter. E se tem um pouquinho, faz um monte de dívida que tem que ficar pagando. A gente tem um pouquinho, acha melhor do que quem... se acha melhor do que quem não tem. A gente tem um pouquinho mais e é avarento. A gente tem um pouquinho mais, mas é tão cheio de desejos que temos pouca paz. Paz é ausência de vontade, ausência de desejo. E desejar a Deus. E aí a gente acha que tem muito pouco, porque a gente quer mais do que tem. Então sempre vai achar que tem pouco, sempre vai murmurar. E não vai conseguir curtir o carro que tem porque quer outro carro. Não vai conseguir curtir a casa que tem porque quer outra casa. Não vai conseguir curtir a esposa que tem porque quer outro esposo. Não vai conseguir curtir a igreja que tem porque quer outra igreja. É um eterno insatisfeito. Sim, irmãos, nós temos que provar a nossa conduta e a presença de Deus em nossas vidas, sendo fiéis mesmo em sofrimentos. Mas não é só sofrimento, é privação também. Tem coisas que nós poderíamos ter, mas circunstancialmente nós não temos. A gente tem que saber lidar com não ter. Tem gente que não admite comer um pão com margarina. Outro dia eu abri minha geladeira e eu vi 5 tipos de queijo. Eu disse, estou rico. Estou abastado. Vou fazer que tem o nome do celeiro. Vou fazer um celeiro para guardar o que eu tenho. Ó, tinha queijo mussarela. Tinha queijo creme cheese, ou era requeijão, não lembro. Tinha gorgonzola. Tinha outro queijo, nem lembro o nome do queijo. Era 5 queijos. Mais que pizza, 4 queijos. Era 5 queijos. Era queijo demais. Eu olhei para aquele queijo todo e disse assim, meu Deus do céu, eu lembro quando muito a gente ia na casa do tio rico e a tia rica dava um pedacinho de queijo. Minha avó cortava aquele queijo mais fino do que um papel, botava no meio da bolacha creme crack e era a coisa mais gostosa do mundo. É delícia. É um sujeito que abre a geladeira e tem um tipo de queijo, não pode queixar muito não. E tinha 5. Para Deus diz que tem algumas coisas que Deus não gosta. Uma das coisas que Deus menos gosta é a murmuração. Eu insisto com todo mundo. Abre a guarda-roupa e diz, não tenho roupa. E não faz isso em nome de Jesus, não, pelo amor de Deus. Faz assim, estou querendo comprar um pouco mais de roupa. E se abre o guarda-roupa e diz, não tenho roupa, isso tudo bem, você pode não ter roupas tão adequadas, você ganhou um pouquinho de peso, né? Ou você perdeu o peso. Como eu perco tanto peso que eu às vezes perco roupa. Mas dizer que não tem é demais. Ok? Tem que ter cuidado. A boca fala que o coração está cheio. Se o seu coração não consegue ter gratidão, só vai sair murmuração. O tempo todo. Só reclamação, só murmuração. Então, agradeço. Esse Ponchu que eu citei, ele ensinando a orar, ele é homem de oração. E aí, uma das lições de oração dele é assim, eu oro agradecendo a Deus pelo que eu tenho, pela minha saúde. Parece oração meio esquizofrênica, mas eu vou orando pelo que eu tenho, vou percebendo o que eu tenho. Que em nome de Jesus, nós sejamos mais generosos e gratos, amém, irmãos? Sofrimento, privações, tristezas, essa é boa. Essa é boa e engraçada, né? Muitas vezes a gente acha que a tristeza era típica do ímpio. Não. Típico do ímpio é o vazio, não é a tristeza. A palavra de Deus diz que Jesus se entristeceu profundamente quando Lázaro morreu. Quando ele viu Israel, ele disse, Israel, Israel, quantas vezes quis te ajuntar com uma galinha junto aos pintinhos? Ele chorou de tristeza. Então tristeza não é pecado. Tristeza é o sentimento que acontece com a gente. A gente tem que ter cuidado com o que faz com ela. Não tem como não se entristecer com algumas coisas que acontecem ao nosso redor. Eu vi que o Senado mandou voltar para a Câmara o projeto de lei que proibia as doações de pessoa jurídica para as campanhas. Gente, eu dei tanta aleluia quando vi aquela notícia. Eu disse, meu Deus, tomara que na Câmara dos Deputados eles aprovem o texto assim. Só com doação de pessoa física. Olha, pessoa, que coisa maravilhosa. Gente, é uma coisa que pode revolucionar o país. Eu fiquei tão feliz, mas estou me preparando para ficar triste. Não tem como não entristecer, chegar lá de novo e dizer, não, vamos botar aqui, a empresa tem que ter verba das empresas mesmo, porque as empresas querem o progresso do país. Tem coisa que entristece se ver em modo de vida que não é proativo, que não cresce, que não busca de Deus. Às vezes, nós, pela própria consciência, nosso pecado, nós temos tristeza. Ele diz que a tristeza, segundo Deus, produz frutos dignos de quem se arrependeu. Não tem como orar sinceramente e não ficar um pouco triste por um pecado ou outro que você tenha. O profeta Jeremias, ele diz: Senhor, faz a minha cabeça um rio para que eu possa chorar. Sim, irmãos, tristeza faz parte do Evangelho. Seja bem-vindo ao mundo dos normais. A diferença é o que você faz com ela. A palavra de Deus diz que nós, se nós plantamos enquanto choramos, nós vamos voltar com muitos feixes. Amém, irmãos? Amém. Regue suas plantações com suas lágrimas. Se você chora por uma dificuldade com seu marido, chore abençoando, chore cuidando, chore plantando, e você vai regar essas sementes com lágrimas. Se tem dificuldade com o filho, com a filha, chore, experimente chorar por ele e por ela, diante de Deus. Então, irmão, sofrimento é uma coisa que acontece, mas a gente tem que saber o que faz com ele, porque se a gente souber o que a gente faz com ele, a gente vai colher muita alegria em Deus. Mas não é só isso. Paulo apanhava. Irmãos, talvez essa nossa geração ainda já experimente a perseguição da igreja, a tribulação. Existem alguns irmãos que são atribulacionistas. Eles não creem que vai haver uma tribulação com a igreja. Eles creem que a igreja vai ser arrebatada antes, depois vai haver tribulação. Só que, quando você vai para a Bíblia, um indício bíblico para isso é muito fraco. Na verdade, a tribulação da igreja sempre aconteceu e acontece até hoje. A tribulação se restringe a um momento histórico. Ela vai piorar em um momento da história. Por exemplo, hoje, a maior parte da igreja é perseguida. Você sabia disso? Hoje, o maior número de irmãos em Cristo está agora, domingo, cultuando escondido. Hoje, a maior parte da igreja é perseguida. Isso é ou não é tribulação? Aí o diabo quer falar pra gente que não existe negócio de perseguição, não. Você pode ser crente de qualquer jeito. Quando você é um crente que investe no Evangelho, que vive o Evangelho, você vai ser capaz de passar por qualquer ameaça, açoite, sem negar Jesus. E ele vai vir. Certamente nossos filhos passarão por ele. Provavelmente nós passaremos por ele. Minha avó foi apedrejada por ser crente. Deu uma melhorada? Deu. Porque Deus está levantando a igreja forte para enfrentar a tribulação, amém? Mas ela vai vir. E sim, nós vamos ser açoitados. Aqui nesses países que nos envolvem, irmãos. Na Colômbia, os irmãos, os pastores são arrancados do culto para serem surrados. Muitas vezes eles voltam vivos ainda para terminar os sermões. E quando eles não voltam vivos, fazem um apelo: quem nosso pastor morreu, acabou de ser executado, o corpo dele está aí na porta, quem recebe Jesus? Não fica um sem converter. Só o Espírito explica algo que parece tão louco, não é? Aí o irmão que assume o culto diz: olha, ele morreu porque não negou a Jesus. Quem quer receber a Jesus aqui? O povo levanta a mão e recebe a Jesus. Por quê? O sangue do mártir, ele inspira a salvação. Eu não quero inspirar que você converte, que você evangelize, que eu vou lhe prometer um carro, não. Eu quero lhe prometer que você vai ser fiel ao Senhor em meio à tribulação. Se Deus quiser dar um carro, glória a Deus por isso. Prisões e tumultos, presos, perseguidos, em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Às vezes eu falo para os líderes que vão fazer um núcleo em sua casa, eu digo: hoje mesmo o Caleb foi tão bom, se você não veio, ouça a aula sobre alguns temas tão importantes para quem quer uma igreja na sua casa. E eu disse: olha, gente, está vendo que não é difícil? Mas depois eu pensei: eu tenho que parar com isso. Eu não posso só dizer o quanto não é difícil. Eu tenho que dizer o quanto é sério, o quanto é importante. Porque às vezes a gente quer dar uma humanizada e quer dar uma melhorada, diz: não é tão difícil assim. Mas na verdade é. É porque você vai assumir uma carga espiritual, você vai cuidar daquelas vidas, você vai orar por aquelas vidas. Agora é muito melhor que você vai receber de Deus. Entendeu? Então, o preço do Evangelho, muitas vezes é o preço da sua vida, o preço do seu trabalho, o preço do seu emprego. E trabalho árduo, sim. Muitas vezes será seu sono. Conhecimento. Ele diz assim: açoites, prisões, tumultos, trabalhos árduos, noites sem dormir em jejum. Aí o irmão diz assim: ô, pastor, está jejuando, pastor, você vai até adoece. Mas como é que vai fazer a obra sem jejuar? Se Jesus jejuar. O jejum não muda Deus, o jejum muda quem é Jesus. O jejum fortalece você. Está com dificuldade de ter uma vida mais santa? Experimente jejuar. Experimente chorar. Experimente ser fiel a Deus mesmo sendo perseguido. Você vai ser mais forte. Existe um poder de Deus que você recebe enquanto recebe a pregação. Existe um poder de Deus que você recebe por estar junto em comunhão com os irmãos. Existe um poder de Deus que você recebe em obedecer a palavra. Cada princípio que você obedece, você é feito mais forte, Tati, mais forte, Felipe, para viver outros princípios. Experimenta obedecer em nome de Jesus. E ele começa a falar: calma, não são só espinhos. Ele diz assim: ó, paciência. Antes ele diz assim: impureza. Ele fala: nós não podemos ser só exemplo na hora da perseguição. Porque tem uns crentes que dizem: ah, o meu chefe falou para eu pegar um dinheiro lá. Eu disse: não, não quero não, porque eu sou servo de Deus. Ó, que maravilha. Ótimo, muito bem. Mas não é puro. Às vezes, para compensar a impureza, o pecado secreto, ele é muito justo no trabalho. Mas a vida é cheia de impureza. Aí tem autoridade diante dos homens, mas não tem autoridade espiritual diante dos homens nem diante de Deus. Coa um boi se engasga com um camelo se engasga com uma mosca. Não. A gente deve buscar também naquilo que é na nossa intimidade. Amém, irmão? Amém, irmão? E por isso, sem mistura, em conhecimento, tem que buscar conhecer o Senhor, porque quanto mais você conhece o Senhor, mais você tem poder para espalhar dele onde você estiver. Peça a Deus para encher a sua boca de sabedoria. A Bíblia diz que o Espírito de Deus nos lembra a palavra de Deus. Mas lembrar o que se a gente não está lendo, gente? Se a gente não está frequentando a escola bíblica para aprender um pouco mais? Num certo sentido, com o perdão da palavra, aí fica difícil para o Espírito. Claro, nunca é difícil para ele faz o que ele quiser, amém ou não? Mas, às vezes a gente trabalha contra Deus. Não é? Eu estou começando a tentar mudar os meus hábitos de lazer. Eu gosto desse filme, quando é um filme bom, que tem uma mensagem edificante. Tem uma lista enorme, se você quiser ver. E eu gosto muito de pregação também, pregações boas. Pastor Jeremias Pereira da Silva, Pastor Hernandes, meu pai, que mandam para mim as gravações de Salvador, algumas delas, Pastor Ibiúba, que eu amo muito. Eu tento aprender como lidar com a igreja, como amar, como lidar com a família. Mas você já percebeu que geralmente nosso gosto de entretenimento é um gosto que não tende muito para a espiritualidade? Eu não estou falando que é pecado assistir um filme para a praia, amém, irmão? Por favor, tá? Não estou falando isso. Eu estou dizendo que, com o tempo, o tipo de filme que você vê vai mudar. Vão ser temas mais edificantes, amém? Com o tempo, o tipo de conversa com os amigos vai mudar. Vão ser conversas mais cheias de temor e reverência a Deus. Amém, irmão? Com o tempo, os seus programas, eles vão ter, dentro deles, tempo para você buscar a Deus. Isso é santificação, amém? E Deus tem isso para nós, Deus tem isso para a igreja. Deus fala com você, diga amém? E ele diz: em conhecimento, em paciência e bondade. Essa paciência, ela hoje é tão rara no meio da igreja. Nós vemos, às vezes, irmãos que se afastam no meio do corpo, que se afastam dos seus cônjuges, pais e mães tão privados de paciência. Tem paciência com a mãe, com o filho, com o irmão, com o marido. Uma pequena ofensa é suficiente para se falar em divórcio. Uma pequena desobediência do filho é suficiente para se excomungar e amaldiçoar o filho. Uma pequena não da mãe, às vezes, é suficiente para o filho desistir da relação com o pai e com a mãe. E o Senhor nos dê paciência. Aí diz, não, mas paciência é fruto de tribulação. Irmão, tribulação não vai faltar. Que Deus te dê paciência, amém? E bondade. Bondade, irmãos, eu estava pregando ontem lá em Léus, no congresso com um pastor amigo, o pastor Gustavo, e eu preguei dos frutos do Espírito e falei de bondade e benignidade. Tem duas formas básicas de se expressar a bondade. Por exemplo, se eu pisar no pé de Paula, se ela for pessoa benigna, ela vai presumir que foi sem querer. Ela vai pensar, podia ter sido mais forte, pelo menos ele pegou leve. A pessoa que não tem benignidade, ela, por mais que seja sem intenção de ofender, ela sempre recebe pior. Ela sempre recebe com a carga maior. O que é a bondade? Bondade é disposição para fazer o bem gratuitamente. Bondade é fazer o bem ao outro sem pensar em você. Isso é amor ágape, né? É o amar o outro não tanto que ele merece, mas tanto que ele precisa. Uma das maiores virtudes do homem de Deus é a bondade. Perceba quando Deus falava de homens que ele amava muito, de homens que ele tinha por referência. Porque o critério de Deus amar não é a nossa conduta, é a misericórdia dele, amém, irmãos? Ele falava, por exemplo, que Bartolomeu era um homem bom. Parece que é um elogio tão simples, né? Para Deus, não. Para Deus, não. E bondade, irmãos, é que nem peso. Ou você é gordinho ou você é magrinho. Hoje em dia não tem onde correr. Só olha para você e diz assim, magrinho, gordinho, magrinho, gordinho, magrinho. Aqui todo mundo é magrinho. Mas, e eu sou bonzinho. Bondade é assim, ou você é ou não é. Você diz, mas pastor, mas você não está dizendo que você é anônimo? Ah, então quer dizer que você não vai ser bom porque você não quer parecer bom? Não, não, sempre que vê em você uma virtude, é para glorificar o Pai que está no céu, amém? Você não sai, não faz para ser visto, você faz para ele ser glorificado. Então, vamos lá para a gente terminar. Ele diz assim, na verdade, no poder de Deus, tem mais, seis, na pureza, conhecimento, na paciência e bondade. No Espírito Santo. Irmãos, muitas vezes somos tentados a agir na carne. O que é agir na carne? Agir no Espírito. Preste atenção. Age na carne quem é dominado por interesses pessoais. Age na carne quem é vingativo. Age na... Gálatas 6, por favor. Por favor. Gálatas 5. Versículo 16. Se você não achou, preste atenção comigo para ganhar mais tempo. Portanto, vos afirmo, viver pelo Espírito de forma alguma satisfareis a vontade da carne. Porque a carne luta contra o Espírito contra a carne. Eles se opõem um ao outro, de modo que não conseguis fazer o que quereis. Contudo, se sois guiados pelo Espírito, já não estáis debaixo da lei. Aleluia. Que lei? A lei da carne. A lei mosaica que ele cita e faz uma... Ele amálgama a lei da carne e a lei mosaica, porque a lei mosaica, no tempo da lei, era a direção de Deus. Mas no tempo da graça, a lei é carnal. Está entendido, amém, irmãos? Porque tenta conseguir favor de Deus mediante a uma obrigação, uma ordenança. E ninguém compra a Deus, amém? Diz assim, olha só, preste atenção comigo. 9. Ora, as obras da carne são manifestas, imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias, e tudo quanto se pareça com essas perversidades contra as quais os advirto, como já vos preveni antes, os quais os praticam, não herdarão o reino dos céus. Então, as obras da carne, elas se manifestam na carne. Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, versículo 16. Achou? É Gálatas 5, 16. As obras da carne, versículo 19. Não, versículo 16, depois 19. Então, meus amados, que em nome de Jesus olhem para você e digam assim: ele anda no Espírito. Por quê? Porque ele é guiado pelo Espírito. Ele fala como se o Espírito estivesse falando. Havia um homem de Deus chamado Barnabé. Barnabé significa filho do Consolador. Barnabé, que era um homem bom, cheio do Espírito Santo, recebeu esse nome de Barnabé porque ele parecia com o Espírito Santo. As pessoas conversavam com ele e falavam: meu Deus, a mente dele parece o Espírito Santo falando. E chamaram ele de filho do Consolador, parecido com o Consolador, que herdou características do Espírito Santo. Já pensou se chamar de Barnabela? Irmão, você é muito forte. Que em nome de Jesus, nós, quando abrir a nossa boca, as pessoas digam: meu Deus, parece o Espírito Santo falando. Tem amor, tem graça, tem poder. E no amor sincero, que é um ágape, que amar o outro tanto que ele precisa, que amar o outro não por merecimento, que amar o outro não pelo que ele conquistou, conseguia conquistar em mim, mas por aquilo que Jesus conquistou em mim para amá-lo, na palavra da verdade e no poder de Deus. O que é a palavra da verdade? Já estou perto de terminar, preste atenção, vou terminar hoje mais cedo. Palavra da verdade, irmãos, é a palavra de Deus. É a espada do Espírito que o Senhor deu nas nossas mãos. Conheça a Bíblia. Leia a Bíblia. Raquel e Jacó, imagine quando vocês namoravam. Imagina, Raquel, se Jacó te mandasse uma carta de amor. E no encontro ele dissesse: ô, Raquel, eu quero tanto casar lá com você. Não vejo a hora. E eu não sei me expressar muito bem, não que Deus não saiba. E eu fiz uma carta assim para falar um pouco do que eu sinto por você, dos meus sonhos, para nós. Só abra quando você chegar em casa, por favor. Como ele se sentiria depois do casamento, ele perguntasse assim: Kel, você lembra daquela carta? Você dissesse: que carta? Aquela que eu te dei de a gente casar? Carta? Aquela que eu pedi para você abrir quando chegasse em casa? Ah, sim, sim, lembro! Você nunca me comentou sobre ela. Ah, não tem muita importância não, não li não. Irmãos, a palavra de Deus é uma carta de amor. A Bíblia fala do caráter de Deus, da intenção de Deus para com você, daquilo que Ele quer fazer na sua vida, daquilo que Ele quer fazer através da sua vida. Por que é que a gente tem tanta dificuldade de ler a Bíblia? Aí você diz: ah, pastor, porque para ler cansa os olhos. É verdade? Por que o WhatsApp não cansa os olhos? Que legenda do filme que a gente gosta não cansa os olhos? Ah, porque o WhatsApp, pastor, é que você não sabe, você está meio desantenado. É porque sim, o WhatsApp é uma tela que encandeia a luz. Então, quando se encandeia a luz, se libera alguns hormônios no córtex frontal, conversa. Lê sua Bíblia digital então no celular. Sabe por quê, irmão? Nem não lê mais. Eu me disse com muito amor: continue me amando, por favor. É porque não falta interesse. Eu digo a vocês que os irmãos da China, eles esperam, cada núcleo espera chegar ali aquelas páginas da Bíblia. Aí quando chega, eles param e vão copiar aquelas páginas. Eles decoram aquelas páginas. Existem irmãos na China que têm, eu não vi isso, mas eu creio, porque são muitos relatos, de irmãos da Bíblia que têm o Novo Testamento todo decorado. E eles decoram, sabe para quê? Para irem viajar, levar a palavra. Eles não estão com Bíblia nenhuma na mão. Chega lá, eles ditam ela. Se diz isso, eu quero conhecer esses irmãos um dia. Aí você diz: ah, pastor, não entendo a linguagem. Irmão, existem milhares de linguagens hoje. Tem na linguagem de hoje, na linguagem contemporânea, tem até na linguagem de amanhã já deve ter alguma Bíblia. Com interesse mesmo. Mas não quero te bater não, eu quero te orientar, amém? Peça a Deus para lhe dar esse interesse. Aí você pode começar a ler 5 minutos por dia, 10 minutos por dia. Você pode começar a ler um livro todo, eu vou ler Mateus todinho. Não comece com Mateus não, porque tem genealogia, você pode ficar cansado. Comece com João. Aí começa a ler, que você não entendeu, você anota e pergunta seu líder no núcleo, seu discipulador. Irmãos, eu tenho sonho, sejamos uma igreja cheia de amor, mas também cheia da palavra. Diz assim, na palavra, mas é só, não é só na palavra, é no poder de Deus. Interessante porque ele diz assim, olha só. Em pureza, conhecimento, paciência, em bondade, Espírito Santo, no amor sincero. Não tinha versículo quando Paulo escreveu a Bíblia. Versículo é uma coisa muito recente, separada da Bíblia e versículos. Preste atenção em mim. Por que é que Paulo, antes de falar da palavra, fala do amor? Porque tem muita gente cheia de palavras e sem nenhum amor. E usa a palavra para matar, para pisar. Você tem que ser cheio de amor. Aí você diz, pastor, é mais importante o amor do que a palavra? Preste atenção que eu não quero que pareça que é uma heresia. Num certo sentido, olha o que eu estou falando para não parecer uma heresia, né, irmão? Num certo sentido, sim. Por quê? Porque eu conheço pessoas que sabem de trás para frente, mas não vivem nada. E eu conheço pessoas que recebeu Jesus, nós vai, nós vem. Jesus é poderoso. Eu senti um negócio no meu peito e levantei a mão. Eu lembro do Senhor que evangelizei, ele falou assim, tem que arrepar a mão, gente, tem que arrepar a mão. Não sabia um versículo. Mas já tinha sido salvo por Jesus. E eu fiquei professor de seminário e sabe a Bíblia de trás para frente, que aprendi muito do livro, mas nada da vida, praticamente. Não estou dizendo para não ler a Bíblia, né, irmãos? Estou dizendo que a Bíblia sem amor é uma espada que traz morte. Condenação. Por isso você tem que aplicar a Bíblia com amor, vem? Vocês vêm tentando fazer isso, não vem? Às vezes eu sou tão duro, irmãos. Olha, às vezes eu sou tão duro. Eu sou tão duro, às vezes, tão duro. Você não sabe o que é isso, irmão. Mas eu tento ser tão amoroso, você nem percebe, ainda sai me agradecendo. Que não tinha Jesus ser cheio de amor, cheio da palavra, amém? Mas não é só isso. Tem que ser cheio do poder de Deus também. Tem que ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo, pastor? Como é que eu faço? Peça a Deus, é o primeiro passo. A Bíblia diz que sabedoria do Espírito Santo Deus sempre dá a quem pede, e dá com abundância. Toda vez que você orar, diga, Deus, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Não se preocupe se você vai sapatear, se você vai rodar, não se preocupe com isso. Se preocupe em buscar ser cheio do Espírito Santo. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela, quando fala, sai vida da boca dela. Você já viu como é? Uma pessoa cheia do Espírito Santo é uma pessoa que tem graça para viver no Espírito Santo. A Bíblia diz que a boca fala que o coração está cheio. E se você é cheio do Espírito Santo, sua boca, quando é aberta, sai amor, sai amor. O apóstolo Paulo não quis andar com Marcos. Aí Barnabé falou, então me dá Marcos para cá. Barnabé já tinha cuidado de Paulo, cuidou de Marcos. Sabe o que é Marcos? Marcos foi quem escreveu o Evangelho de Marcos. É brincadeira. Porque Barnabé era cheio do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo, não olha para alguém e vê a pessoa como está. Olha para alguém e vê o que Deus pode fazer com ela. Uma mulher cheia do Espírito Santo, ela é cheia de paciência e de graça. Ela não olha para o marido como ele está. Ela olha para o marido como ele pode ser em Deus. Então, Paulo disse, não vinha vós só com persuasão de palavras, mas em poder. Aleluia. Glória a Deus. Deus é bom, amados. Mas é um amor sincero, um amor sem mentira. Na palavra da verdade, no poder de Deus. Com as armas da palavra da verdade que falamos, a Bíblia, no poder de Deus, o seu Espírito Santo. Com as armas de justiça, tanto de ataque quanto de defesa. O que são essas armas? São armas espirituais. São armaduras de Deus. Nós, às vezes, cristãos, usamos muitas armas de defesa. Mas, às vezes, pouco usamos as armas de ataque. Você tem autoridade para expulsar demônios, sabia disso? Você tem autoridade para pisar serpentes e escorpiões e desfazer toda a obra do mal no poder de Jesus. Ah, pastor, eu não aguento mais esse trabalho, não. O ambiente é muito carregado. A minha patroa, ela é chechão no mês. E ela fica com joreis lá dela. A Bíblia diz em Jeremias, se você está cansado correndo com homens, como será quando correr com os cavalos? Se o seu chefe é atribulado, é endemoniado, glória a Deus, Deus não botou você à toa, não. Você é a presença de Deus onde você chega. Ah, pastor, ai meu Deus, eu acordei de manhã e tinha uma macumba na minha porta. uma mangueira que está bom, ele lava essa porta. Mas Deus diz que o que está em nós é maior do que o que está no mundo. Não, pastor, eu ouvi dizer que tem que fazer xixi em cima. Você vai quebrar uma cumba com outra macumba? Você tem poder, chega na sua casa está tendo muita briga. Você chega, em nome de Jesus, eu repreendo todo espírito de briga nesse lugar. Todo espírito de contenda, eu repreendo agora. Se você tem tido muitas tentações com os olhos, se você tem percebido que o diabo tem tentado levar você a pecados sexuais, pecados de... Eu repreendo todo espírito de adultério dessa casa, de fornicação, de impureza, eu repreendo agora em nome de Jesus. Mas não adianta, você está repreendendo e está assistindo a série que tem mais mulher pelada do que enredo. Não, pastor, porque a série tem umas coisas interessantes. A Bíblia diz, não ponha coisa imunda diante dos seus olhos, isso é abominação diante do Senhor. Sabia disso? Não ponha coisa imunda. Mesmo você se achando tão santo, não, isso não me afeta, não, eu sou muito espiritual. Uau. Não ponha coisa imunda diante dos seus olhos. Amém, irmãos? O Senhor, o Espírito de Deus vai lhe lembrar isso na hora certa. Tá, Deus está falando com você, diga amém. Ele diz, por honra e por desonra, por difamação e por boa reputação, tidos por desonestos, mas sendo sempre verdadeiros. Não importa o que dizem de você. Não importa se vão desonrar você pelo Evangelho. Não importa se vão difamar você por causa do Evangelho. Não importa se vão desonrar você por causa do Evangelho. Você não é fiel porque te acham fiel. Você é fiel porque é fiel a um Deus fiel. Como desconhecidos, porém bem conhecidos. Para quem você tem que ser conhecido? Quem é essezinho que chegou aqui na empresa querendo orar? Quem é essezinho aqui querendo botar o santarrão? Eu tenho uma coisa para você, preste atenção. Olha aqui para mim. Um certo homem uma vez disse assim, eu vos esconjuro pelo Deus de Paulo, em Atos. Aí o demônio falou, Paulo. Aí ele falou, Jesus nós conhecemos. Claro que conheceram, foram criados por ele. Porque os demônios são anjos caídos, amém? Não são espíritos que desencarnaram, não existe isso. Cada pessoa é feita espírito com uma concepção, na hora que ela é gerada, ou na barriga, ou no laboratório, não importa. Ele recebe espírito. O espírito dela é infinito. Mas depois que se morre, segue o juízo, que a Bíblia diz. E ele vai para o paraíso ou vai para o inferno. Quando Jesus voltar, quem está no paraíso vai ser absorvido no julgamento e vai reinar com Cristo. E quem está no inferno vai ser condenado com o diabo e seus anjos, o inferno e a morte. E todos vão para o lago de fogo. Está claro, diga aí? Jesus nós conhecemos. Paulo já ouvimos falar, mas tu quem és? E deu a sua nos caras, deixaram ele nus. Irmão, eu sei que não por mim, mas por Jesus, eu sou conhecido no inferno. Porque Deus já me usou para libertar vidas. E demônios já saíram de vida de pessoas através do meu amor, do meu serviço, do meu cuidado. Eles já chegaram no inferno lá, revoltaram aqueles, vem lá! E a comunicação lá corre rápido. Eu quero que você seja conhecido no inferno. Como alguém que os demônios têm medo. Os demônios, quando chegam no lugar, eles têm que se sentir opressos. Eles têm que se sentir querendo cometer suicídio. Querendo ir embora. Desculpa, eu sou ficar no meu nariz. Minha mulher já me deixou de orelha. Você quer que Deus tenha isso para você? Diga bem. O homem que tem uma vida pura, que busca ser cheio do Espírito de Deus na sua palavra, que aplica a palavra na sua vida, que tem arrependimento verdadeiro e profundo quando peca, ele é uma pessoa que é temida no inferno. Os demônios têm medo. Os demônios correm. Tem duas coisas que correm na vida de um crente fiel. As bênçãos correm para você. A Bíblia diz que as bênçãos do Senhor nos alcançarão. Elas correm atrás de você, amém? E os demônios que correm de você. Para terminar. Você é conhecido, amém? Diga amém. como desconhecidos, porém bem conhecidos, caminhando com quem está prestes a morrer, mas esse vivendo, perdão, caminhando com quem está prestes a morrer, mas esse que vivemos, torturados, mas não mortos. Você vai morrer, mas enquanto você não morrer, viva uma vida digna do Evangelho. Você pode sofrer uma tortura física, seja fiel ao Senhor. Se algum dia você for torturado para negar Jesus, não negue. João da Cruz, que não foi o João evangelista, um mártir, quando disseram, nega, nega, ele falou, como vou negar aquele que passei toda a minha vida anunciando? Podem me matar, eu morro feliz, mas não nego ao Senhor. Eu acho que às vezes a igreja precisa de uma perseguição para acordar. Se você está passando por uma tribulação, dê glória a Deus, porque isso é para você firmar na fé, meu irmão, minha irmã. Diz assim, entristecidos, mas sempre felizes, pobres, mas enriquecendo a muitos. Não importa se você tem pouco, importa que você enriqueça com a ação de Deus e dividindo o que você tem. Nada tendo, mas sendo dono de tudo, porque você é filho daquele que tem todas as coisas. Amém ou não? Ele diz assim, eu queria, antes de terminar, dizer assim, entristecidos, mas sempre felizes. Mas cedo eu disse que a gente sendo fiel ao Senhor, um momento ou outro vamos nos entristecer. Mas nós não somos chamados para sermos felizes. Somos chamados para sermos santos. A nossa felicidade, a nossa paz, não é a felicidade, a paz que o mundo dá. Eu sou feliz com Jesus. Não pelo que Ele faz por mim. De bem. Eu me alegro com essas coisas. Ontem mesmo foi um dia tão legal, eu falei, que dia feliz. Mas não confunda felicidade com entretenimento. O Senhor quer me dar uma satisfação apesar das circunstâncias. Isso é felicidade, amém, irmãos? Que nós sejamos felizes em Jesus. Há um hino antigo que diz assim, sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus. E dizem que esse homem escreveu essa letra enquanto ele ia buscar os corpos da sua família que tinha morrido num naufrágio. Ele dizia, sou feliz com Jesus. Vamos orar? Fique de pé, por favor. Senhor, eu te agradeço por tua bondade, porque o Senhor tem nos chamado a viver a eminência do anonimato. Tu tem nos chamado a viver o poder do anonimato. Tu tem nos chamado a uma vida que cultiva o poder no anonimato. Uma vida, Senhor, de adoração tão profunda e intensa que o Senhor nos conhece e o inferno nos conhece. Uma vida que mesmo achando que nós, as pessoas, os humanos, nos achando anônimos, nós somos conhecidos diante do Senhor. Assim como Estevão, que foi apedrejado e foi recebido de pé no céu. Não era nada anônimo no céu. Que sejamos assim, conhecidos, Senhor, em nome de Jesus. Que nós sejamos enriquecedores de pobres. Não por bem somente, mas pela riqueza da Tua Palavra. Que manejemos bem as armas de defesa, mas também as armas de ataque. Que sejamos, Senhor Deus, homens e mulheres tão cheios do Teu Espírito Santo. Que no abrir da nossa boca saia a vida como rio de água viva que flui do nosso interior. Que nós possamos ser a igreja que sabe se nutrir, sabe crescer em tempo de bonança, mas que permanece fiel ao Senhor em tempo de escassez. Que sejamos, em nome de Jesus, irrepreensíveis. Que nós possamos, Senhor, viver o Teu Evangelho verdadeiro todo. E que, em nome de Jesus, encontremos a verdadeira alegria de servir ao Senhor. Tudo que o diabo tenta nos dizer sobre uma vida cansada e sem graça, que é o Evangelho, que em nome de Jesus temos a coragem de repreender toda a mentira do diabo. E possamos ver quão efusiva alegria nós temos quando recebemos a alegria do alto. Nós temos coragem de entristecer com o nosso pecado e com o pecado dos outros. Mas que nem assim percamos a felicidade que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Passa assim, eu vou ministrar a bênção. Depois eu vou dar alguns avisos para você sentar. Que a graça maravilhosa de Jesus seja aproveitada hoje em nossas vidas. O poder de Deus seja manifestado em nós e através de nós. As consolações do Espírito Santo sejam tão ricas em nós. E o Seu poder, que o abrir da nossa boca, seja temido no inferno. Seja reverenciado pelos anjos do céu do Senhor. E que seja como uma arma de ataque contra o mundo espiritual, que tenta nos derrubar. Que vivamos a plenitude do Senhor em todas as nossas experiências, até que o Senhor volte. E que nós cantemos com os santos anjos do Senhor, com as autoridades espirituais, principados e potestades que te servem, louvores ao Senhor eternamente. E que tenhamos a revelação plena do compromisso tão maravilhoso e sério que temos com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Sente um pouquinho para dar um aviso rápido. Irmãos, amanhã, o núcleo de Aquejação será amanhã, ok? Fique atento, você que é do núcleo deles, para eles vão gentilmente fazer outro dia. Então fique atento que eles vão informar para vocês, ok? Terça-feira, na casa de Edna Chateau, 9h30, e sexta-feira lá em casa, às 19h30. Amém? Domingo tem escola bíblica, 10 da manhã, e tem sido uma bênção. Deus abençoe você em nome de Jesus. Se você não tem um núcleo ainda, procure um, para você não ficar fora. Amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode ir em paz. Dê uns 5 abraços antes de ir embora.